lá no alto da montanha, numa casinha estranha, toda feita de sapé. Parei uma noite a cavalo pra morte de dois estalos que eu vi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, vi um gemido perfeito, uma voz cheia de dor. Vancê, Teresa, descansa, jurei de fazer vingança pra morte do meu amor. Pela réstia da janela, por uma luzinha amarela de um lampião quase apagando, vi uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma alumiando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tá. Desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, o seu doutor foi chamar. Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor. Topei um cabo assustado, e chamando nós pra um lado, a sua história contou. Há tempo eu fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois era ali nosso ninho, bem longe deste lugar. No alto lá da montanha, perto da luz do luar, vivi um ano feliz, sem nunca isto esperar. E muito tempo passou, pensando ser tão feliz. Neste olhar, paguei caro meu amor, pra morte outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver, jurei a Teresa matar. O meu alazão arriei e ela foi perfurar. Agora já me vinguei, é esse o fim do amor. Minha história, doutor.